Comodoro, tá, 3520 para autorização Aracaju, sentido Charlie. Tá, 3520, Tiago confere, guarde cópia, confirma o horário do plano. Para os 25, estamos cientes do horário do plano, se possível coordenar o 190 e nos adiantar a saída, por gentileza. Gente, no posto do plano saindo, quando chegar aqui eu chamo o seu papado aqui, a saída será Pucajão DCT. Certo. chamou, né, 3520? 3520, ó, acabou de chegar aqui, pronto, cobra. Tá, você escuta, tá, 3520. 3520, autorizado, Salvador, Aracaju. E hoje vou 190. Telepuca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. Transponder 5473. E o controle Salvador 129 decimal 45. Sintonizado para Aracaju, nível 190. Da Puca, chama direto Aracaju. 573 é o transponder 129 decimal 45. É o controle para o TAN 3520 na posição 05. Depois pronto, 3520. Repostará 3520. Táxi, são 3520. Repassará, 3520. Tan 3520 com 88 a bordo, tá 93 horas e 7, alterna. A bordo, confere? Afirma. Fez ataque à direita e via Índia, ponto de espera com a torre, 1895, com 1013 no ajuste. Tan 3520, boa viagem. Obrigado, via Índia, 1895. Boa semana também. Salvador, boa noite, eu tenho 3520 no ponto de espera da 10 pronto. 3520, boa noite, cuidado, alinhado e decolar, pistão 10, vento 140 graus, 5 nós. Decolar, então 10, eu tenho 3520. T520, decolado ao Zuno 8, controle 129.45, boa viagem. 2945, muito obrigado, senhora, um bom trabalho. Salvador, gol 1173, bom dia, com a informação, Charlie. 1173, bom dia, formação Delta em curso, pronto pra cópia? Pronto, prossiga. Pesado, Salvador, Guarulhos, via Pesulu 16, eu de voo 360, saída da El, Leda, pós Leda, direto, bridge. Onde interceptor eu via, após conforme a rota. Decola a pista 10, primeira curva direita. Transponder 5475. E o controle Salvador 129.45. Autorizado Guarulhos, nível 360, no Fórmula Zulu 16, subida da El, Leda, depois direto à posição Bridge, decola da 10, primeira curva direita, transponder 5475, controle 129.45, gol no 1173. Correto, após pronto, gol no 1173. Repontará, está no portão 10. Alto Salvador, voo 1173, pushback estacionamento, portão 1-0. Operação aqui para o Sala Pós-Táxi, voo 1173. Contra para o táxi, voo 1173. taxi voo 1173, 3 horas, 50 de autonomia, alterno Gavião, com 175 a bordo. Pois é, táxi, de Apache, Índia, pode eu espero 14, 1895, 1013 na Juste, Gol 173, boa viagem. Apache, Índia, 1013, pode espera 1895, bom dia, Gol 173. Salvador, 173, bom dia, quanto espera da Albacena? Bom, 173, bom dia, além de decola pistão 90, vento 140 graus, 5 nós. Além de decola da Albacena. 173, decolado aos 33, controle 129, decimal 4, 5, boa viagem. 29, 4, 5, bom dia, gol 97.